Senhor chegou. Clama a mim e eu responderei. Coisas grandes e firmes eu te darei. A cidade se alegrará, pois o cativo eu libertarei. O Senhor é nossa justiça, em ti, Senhor, encontramos paz. Teu amor é eterno, teu favor nos traz. Cidades de louvor se levantarão e a voz de gozo encherá o chão. Eis que dias vêm, ó Novo de justiça brotará. Judá será salvo e seguro estará. Voz de noivo, voz de esposa, teu nome exaltaremos sem parar. O Senhor é nossa justiça, em ti, Senhor. Levantarão e a voz de gozo encherá o chão. Nunca faltarás, ó Deus fiel. Teu concerto é firme como o céu. Na escuridão a luz brilhará. Teu povo em ti em ti, Senhor, encontramos paz. Teu amor é eterno, teu favor nos traz. Cidades de louvor se levantarão e a voz de gozo encherá o chão. Português, eu worship.